puder e vier. Só homem que não é homem, que não gosta de mulher. Só homem que não é homem, que não gosta de mulher. Admiro todo homem que faz aquilo que faz. Eu amo todas as mulheres e nenhuma eu desfaço. Mulher é bom demais, seja lá de qualquer raça. Seja loira ou morena, bestecinha ou mulata. Vem mulherada, topo que der e vier. Vem mulherada, topo que der e vier. Só homem que não é homem, que não gosta de mulher. Só homem que não é homem, que não gosta de mulher. Seja loira ou morena, mestiçinha ou mulata. Vem mulherada, topo que der e vier. Vem mulherada, topo que der e vier. Só homem que não é homem, que não gosta de mulher.